E aí? Fiz. Já está? Sim, sim, está. Era apenas para causar um ódio spike nas pessoas e elas não pensarem que isto vai ser fantástico. Agora que perdemos duas das três pessoas que costumam ouvir este programa... Incluindo o convidado. Incluindo o convidado. Enfim. Convidado esse chamado Pedro Figueirinha. Boa tarde a todos. Boa noite. Bom dia. Consoante a hora que estiverem a ouvir isto. Quem não é convidado já está habituado a essas nossas António Mendes. Olá. E aos seus audio spikes. Sim. Muito característicos. Vocês estão à espera que eu faça um audio spike, mas eu agora não vou fazer. Não, não queremos mais audio spikes. Agora os audio spikes. Sabes que na prática és tu que editas isto, portanto, quanto mais audio spikes fizeres, mais trabalho tens a posteriori. Por acaso, não, por acaso não. Não te preocupes que a gente depois faz. Não, isso aí é a Bárbara Silva que me chateia por causa disso. Agora. E não é pouco. E ralha bem contigo. Deixa estar. Este episódio é exclusivo para a internet, portanto, audio spikes com fartura e pós-produção de qualidade duvidosa. Ora, vamos já começar esta conversa, este episódio mais à vontade. Pedro, fala-nos das tuas primeiras experiências no cinema. Não como realizador. Isso soou um bocado mal, mas também soou um bocado sexual. Mas eu... Ah, se forem assim. Não, essas ficam para outro programa. Um programa after mais dark. Intimista. Exatamente. Director's Cut After Dark. Exatamente. Sim. Olha o programa da manhã, por exemplo, que já podemos falar com bolinha vermelha. Mas atenção, nessa altura teremos de fazer tudo com saxofone. Não, já chega de saxofone. Ou então com Carlos Whisper, de George Michael, música por para exemplo, fazer o amor. Por exemplo, sim senhor. Relativamente às minhas primeiras experiências no cinema, eu e o António pertencemos ao mesmo grupo. À Turma do Rei Leão. Iniciantes, exatamente, na Turma do Rei Leão. Foi o primeiro filme que eu vi. No cinema também eu. Em que é luz. Não me lembro grandes detalhes do evento. Lembro de ser o Rei Leão, realmente. Estranho é eu não lembrar de que filme é que vi a seguir. Mas sei que na segunda metade da década de 90 vi filmes muito maus. Eu. Incluindo o Godzilla. Eu quero atirar que terá sido o Parque Jurássico. Sim. Eu o Parque Jurássico só vi em casa. Mas sim, realmente o primeiro filme, tanto eu como o António e como o Tiago, exatamente. O primeiro filme que vimos no cinema foi o Rei Leão. Apesar do António ser mais pequenino que nós. Sim. Certeza que foi para lá ver os bonecos. Sim, e não ligou muito à história. Não, eu prestei. Segundo a minha mãe, que eu fui ao cinema com a minha mãe e com a minha tia, eu prestei imensa atenção. E quando a mãe me disse agora, vamos ao cinema, vamos estar calados, eu tive que calar durante o filme inteiro e estive a ver com bastante atenção. Então tu não foste daquele tipo de pessoas, daquele tipo de petizes que vai ao cinema e pergunta à mãe o que é que está a acontecer. Sim. Não, mas isso aí é porque eles eram baixinhos e não conseguem ver para cima do coisa, portanto, coitadinhos. Aqueles que ainda não sabem ler, que exatamente. É uma coisa. Mas mesmo os que vão ver as sessões dobradas, é uma das pragas que assola as salas hoje em dia. Opa, a sessão dobrada, o Rei Leão foi a primeira a dobragem no nosso português. Em PTPT, exatamente. Sim, exatamente. Veja lá, não é qualquer coisa, o Fernando Luís fez de Zazu. E fez mais uma data de papéis que, se forem à Wikipedia ver, por acaso tem lá a lista. O José Raposo fez de... O Fernando Luís também fez do Macaco, que é o Rafiki. Sim, é. sim, é o Rafiki. Ele é o Eddie Murphy das vozes. É mais ou menos. Mas tu, se reparares, ele agora não tem feito muito carreira aí. Ele é agora já é ator de novelas da TVI. Sim. É time consuming. Não consegue. É um tal dinheiro, coitado. Sim. O segundo filme que eu vi no cinema foi A Pocahontas. Eu nunca vi A Pocahontas, acho. A Pocahontas é para aí o filme que eu vi mais vezes o trailer, porque está na cassete de VHS do Rei Leão. E então cada vez que eu queria ver o Rei Leão, via o trailer de Pocahontas. Não fazias mais favor sobre isso? Eu fazia! Não, porque eu tinha medo de estragar a cassete. A sério. Uma das coisas que eu sempre quis ter e nunca tive são aqueles rebobinadores automáticos cá nos clubes de vídeo. Quando eu tinha isso! Eu não tinha! Mas tu provavelmente também tinhas uma daquelas carpetes com estradas para brincar com os carrinhos, ou não? Tinha. Estás a ver? Tu foste mimado. Isso foi uma coisa que eu ainda hoje em dia não perdoo aos meus pais, que é não me terem dado uma carpete dessas. Uma carpete com estradas. Exatamente. Isso é a prova de que há alguns pais que amam mais os seus filhos do que outros. Pronto, são aquelas evidências da vida. Tu foste uma criança muito amada, de certeza. Sim. Neste preciso momento nós acabámos de descobrir que existe um de nós que tem traumas de infância. Exatamente. Bastante graves. Bastante graves. E então a única altura que eu tinha para brincar com essas carpetes era no instituto. Mas como podes imaginar, uma pessoa vai para o instituto, não é para estar a brincar nas carpetes. É para estar a aprender o Edward Shoulders e mais sing-alongs desse tipo. Que drama de primeiro mundo. Exatamente. Rapaz, tem que ir ao instituto para brincar com uma carpete de estradas. Sim. Enfim. O Aladdin é que foi uma excelente experiência. E foi só em VHS. Mas foi o primeiro foi filme VHS, que adorei da Disney. Sim, está bem, mas é também o primeiro filme da Disney que é a coisa. Vamos fazer isto mesmo, só para rapazes. Tudo bom naquele filme. Não é só para rapazes. O Aladdin, por acaso, não. não, comparado, não... olha só, compara com a Beauty and the Beast ou a Pequena Sereia. Olha, está bem, olha, está bem. A Pequena Sereia, apesar de eu achar que o Beauty and the Beast é 3 mil vezes superior ao Aladdin. Mas a Pequena Sereia tu aprendes a gostar com o tempo e aprendes a dar valor às canções e etc. Aquilo está bastante engraçado. Atenção, a Pequena Sereia é o filme em que a desgraçada a Pequena Sereia não aprende nada. A história, basicamente, a personagem principal é o pai. E depois existe a desgraçada rapariga, que é uma personagem secundária, mas que no fundo passa de maior tempo de antena. Então é um Hugo idealizado há 20 anos atrás, em que a personagem principal deixa de ser a personagem principal a meio do filme, praticamente. Não, não, basicamente, a única personagem que cresce naquele filme é o pai. É o Tritão, porque a Pequena Sereia diz assim, ah, não sei quantos mais, e de repente engana-se, mete o reino todo em perigo e etc. Ah, pai, péssima essa desculpa. E no fim, ok, filha, tens aí o príncipe e não te rales com isso. É, no fundo, é uma menina mimada. É. O Tritão é que aprende a aceitar a filha como menina mimada. Atenção, é diferente. Enfim, enfim. Eu, a Pequena Sereia, em VHS da Disney, realmente tinha o Rei Leão. Ele tinha o Taran e o Caldeirão Mágico. Ah, sim! Que é mais velho que o sei lá o quê. Atenção, é 86. Comparado com a Branca de Neve e Sete Anões, ou Pinóquio, não é datado nem do tempo, quase apetitado. Mas atenção, aquilo ainda hoje em dia está completamente. Hoje em dia já está completamente datado. É que a Branca de Neve e Sete Anões, ok, mas só pode ver aquela coisa. Agora aquele Taran é completamente datado. Aquilo é o 80s o mais possível. Então, o John Hurt fazia de Rei de Chifres na versão original, sabia? Rei de Chifres, porque era a era brasileira. Exatamente. Só que na versão brasileira era Márcio qualquer coisa. Ah, eu lembro-me disso, porque quando eu vi aquele filme, daquilo, eu borrei-me de medo. Porquê? Por causa das bruxas e do Rei de Chifres? Não, por causa da cena dos coisinhos mortos, dos mortos-vivos. Eu lembro vagamente disso, mas já não vejo o filme. Porque existe uma cena em que basicamente os mortos-vivos, que são esqueletos, levantam-se e começam a atacar pessoas. Existe uma que foi degolada e que o Jeffrey Katzenberg cortou à bruta lá por cima, porque o Jeffrey Katzenberg, que tinha acabado de chegar ao Disney e tinha achado o filme uma porcaria e tinha decidido cortar à toa, e toda a gente agora diz que o Jeffrey Katzenberg simplesmente arruinou o Taran. Mas que supostamente aquilo era terrivelmente dark e não sei quantos mais, e hoje em dia não é assim uma coisa de muito espetacular. Mas aquilo, coisa. Aliás, para além disso, é um dos primeiros filmes que tem efeitos de computador. Pois é, exatamente. E é um filme que, apesar de. Existe uma cena em que tu vês os zombies que parecem que têm três imagens iguais umas às outras. Aquilo era para um uso de 3D. Daquele da lente azul e da lente vermelha. Mais ou menos. Era a primeira vez que eles tentavam utilizar o coisa só com o Jeffrey Katzenberg. Epá, isso custa muito dinheiro, corta. Agora é dar muito dinheiro, Matt. Exatamente. Exatamente. Então digam-me lá, qual era o vosso filme favorito quando eram petizes? Eu falo por mim e eu penso que praticamente todas as pessoas da minha geração, pelo menos os rapazes, têm obrigatoriamente o Parque Jurássico no topo da lista. Olha, os lugares cimeiros. Parque Jurássico eu só vi até aos 16 anos. Ah. Eu era taradinho dos dinossauros quando era pequeno. Mas toda a gente era. Oh, António, estás a dar o... Havia o António na minha escola, que era o tarado dos dinossauros. E ainda hoje... Tu eras o António tarado das raparigas. Quê? Não, por acaso não. Eu era o António tarado dos planetas. Então tu gostavas da Guerra das Estrelas, pronto. Por acaso não, porque eu também não via a Guerra das Estrelas coisa. Mas... eu gostava imenso de planetas, gostava imenso de as estrelas e não sei quantos mais, e tinha até uma carta astronómica no quarto em casa do meu pai. Fantástico. Com isto esqueci de que nós estávamos a falar. Parque Jurássico. Ah, já sei, Parque Jurássico, sim, pois, claro. Não, a mim, por estranho que pareça, um dos meus filmes preferidos deve ter sido Fantasia. Sim, da Disney. E da Disney, sim, senhor. E outro que foi um que saiu na TV Guia, que era daquela série de VHS que a TV Guia ali. As capas vermelhas e brancas? Exatamente, das capas vermelhas e brancas. Foi O Crime do Expresso do Oriente com o Albert Finney. Eu era tarado por aquele filme. A Lauren Bacall e a Ingrid Bergman também estão lá. E o Sean Connery, muito novinho ainda. Eu adoro o Parque Jurássico tanto quanto tu. Mas o meu filme favorito quando era pequeno era A Máscara. Ah, sim, está bem, ok. Sem eu, a máscara é genial. Eu vi mais os desenhos animados no Cartoon Network, o filme só vi mais tarde. Inclusive, a máscara quando passa na RTP, acho que é a RTP que tem os direitos, o locutor faz sempre bem berro, acho que ele diz, nomeado para um Oscar da Academia, Jim Carrey, é uma cena desse tipo. O Jim Carrey nunca foi nomeado pela máscara. Eu acho que o filme, Show. Sim, eu acho que o filme foi nomeado para um Oscar técnico, se não estou em erro, mas não garanto. Mas eles fazem sempre assim. É que chamar a máscara a nível de profundidade, aquilo, faz favor. Não, a máscara ainda vem daquela senda de clássicos ali de comédia naquele período de tempo que são, pelo menos os de Jim Carrey, são todos bastante bons. O Jim Carrey é espetacular. Exatamente. Ele é a máscara e um filme que ele é advogado chamado Liar Liar. Liar. Adoro esse, adoro tanto esse. Que é com o miúdo do Sozinho em Casa 3 também, exatamente. É que o filme é bom e depois tens aqueles bloopers no final que também. O Jim Carrey é um animal, pá. Sim. É pena, agora a carreira dele anda um bocadinho mais fraquinha em relação ao que era. Ele tentou fazer aquela mudança para o segmento sério. É o número 23, não era? E o Eternal Sunshine. O Truman Show e o Eternal Sunshine são bons. Eu cheguei a ouvir a conversa na FNAC de um gajo que foi ver o Eternal Sunshine e disse que saiu a meio e pensava que aquilo era uma comédia e o Jim Carrey no póster. o que até é fatela. Fatela, pronto. É bastante estúpido porque o Eternal Sunshine é um muito bom filme. Atenção, eu fui ver com a minha mãe o Eternal Sunshine. A pensar que nós íamos ver o Cypher. Eu nunca vi o Cypher. Eu também não. Eu nunca cheguei a ver o Cypher. Mas, ao que parece, é o filme que tem uns ratings de porcaria, né, em todo lado. Portanto, eu também não estou assim muito preocupado com isso. O Eternal Sunshine, por acaso, vi em DVD. Lembro-me de deixar piada ao título em brasileiro, como acho sempre, porque o título brasileiro não tem nada a ver com o português. Sim, naturalmente. Os brasileiros traduziram praticamente aquilo à letra. Enquanto o português é o despertadamente, o título brasileiro é Eterno Brilho de Uma Mente Sem Pensamentos. Uma mente sem pensamentos. Eles têm uma visão muito particular do que diz respeito a colocar os títulos aos filmes. Não, os brasileiros na realidade são, como é que se chama? Pioneiros. São pioneiros do Babelfish. Também, exatamente. Pronto, voltando ainda à conversa do Jurassic Park, foi provavelmente o filme que eu aluguei mais vezes no clube de vídeo, não sei quais é que foram os vossos. O filme que eu aluguei mais vezes no clube de vídeo foi o Combate Mortal. Eu nunca aluguei nada no clube de vídeo. Acho que foi o Mortal Kombat, sim. Tu nunca alugaste nada no clube de vídeo? Não. Então como é que tu vias filmes se na altura a divulgação? Não, a cópia de VHS e o emprestanço não era assim tão comum. Pois não, eu tinha os filmes. Então resignavas-te à televisão, era? Era. Não sabes o que perdeste. Olá, e atenção, eu, como já vos disse, eu só acordei para o cinema mais ou menos por volta dos 16 anos. 16 a 17 anos, por aí. Isso é muito tarde. E é por isso que agora andas a compensar o tempo que perdeste. Claro. Eu e penso que o Tiago também está na mesma situação. Chegámos aí várias vezes ao clube de vídeo. É que nos perguntaram se era para levar outra vez. Porque eles têm lá a lista no sistema informático. Sim. E então, pronto, se viam que já viste aquele filme, perguntavam se era para lá outra vez. A única vez que entrei numa Blockbuster foi para andar a rapinar os filmes que eles estavam a vender. Ah, pensava que era para pedir posters ou assim. Não. Pá, não foi o filme que eu aluguei mais vezes, mas foi a série que eu aluguei mais vezes. Eram os filmes de Godzilla. Eu e o meu pai comemos aquela série toda. Estávamos sempre a ver aquilo. Por acaso, tirando o remake americano, nunca vi nenhum. Epá, Godzilla. Não sabes o que perdes. O Godzilla 2000 é uma coisa de outro mundo. Sim. É o Godzilla versus uma data de outros monstros malucos. Tudo, pá. Tudo Mechagodzillas e Mothras e... É muito bom, pá. A parte engraçada dos filmes de Godzilla é que se vires aquilo do avesso, de trás para a frente, aquilo é a história sobre um lagarto que vai salvar as cidades das destruições. Que ele chega lá, está tudo destruído, voltas a ver para trás e ele vai para o mar com aquilo já tudo de refeito e etc. Na realidade, o Godzilla é um filantropo. Exatamente. Mas o próprio Godzilla americano, eu vi no cinema. Roland Emmerich! Olhando para senhor! Olhando para trás, eu pensei, pá, este filme vai ser brutal, ainda por cima deixaram aberta a sequela, que no fim aparece um mini Godzilla a saltar do ovo, e aquilo nunca mais ouvir nada, também puder. Sim, depois uns desenhos animados que seguiam a história do filme. Sim. Yeah, sim, sem dúvida. E que inclusive passaram na TVI, passavam juntamente com os desenhos animados, que estavam com os desenhos animados dos Homens de Negro, sim. E com os desenhos animados dos caçadores, dos caça-fantasmas. Que eram com os adolescentes, em vez de ser com os outros tipos. Sim. Pronto, agora olhando para trás, foi provavelmente dos piores filmes que eu já vi no cinema, mas eu ia vê-lo à caída da semana. Epá, eu gostei do filme a primeira vez que o vi, porque ia mesmo, dinossauro, isto é giro. Piores agora... filmes que eu vi no cinema, Extremely Loud e Incredibly Close. Eu só tenho isto a dizer, passa outra vez para aquilo que estavas a dizer. Continua? Já falei do Godzilla. Não sei realmente qual é que foi o filme que o Tiago alugou mais vezes no Clube Vídeo. Até que tu gostas de dizer, não foi? Foi o Mortal Kombat. Foi o Mortal Kombat, exatamente. Sim. O Mortal Kombat também o vi em casa e inclusive cheguei a alugar o DVD do 2, porque na altura nunca o tinha visto. DVD, é? na altura aluguei o DVD. Pobre Figueirinha. Neste preciso momento a minha alma chora. Mas por o Mortal Kombat 2 é das coisas mais estupidamente fixe que um gajo pode ver. Vou veres o Raiden em alta definição. Quem é que faz do Raiden? É o Christopher Lambert ou é o James? Não, é o outro. É o pai do é o pai do Dexter. É o Raymar, sim. E tem aquela quote magnífica da Sindel, do Mom, you're alive, too bad you will die, da Kitana. Essa é muito má. Exatamente. É da Sindel, aliás. Sindel, sim. Da Kitana. Eu tenho uma certa vergonha de saber isto. Mas o filme tem montes de problemas. Começa logo com a morte de Johnny Cage, assim do nada, tipo, vou-te atacar, já morreste, pronto, está desfechado. Eu estou fascinado com aquele Motar. Aquele Motar tem umas pernas que parece feitas de borracha. Sim. É só production values aquilo. Os efeitos a computador são malzinhos, mas pronto. Pá, os efeitos fazem lembrar aquela série que dava quando nós éramos pequenos, que era toda feita num mundo virtual. Eu não me lembro como é que se chamava. VR Troopers. Não era o VR Troopers, era outra. Aquele que tinha um vilão que se chamava Megabyte. Sim, é isso. Exatamente, e depois ainda tinha um vilão ainda maior que se chamava Gigabyte. Não faço ideia. Original. Foi assim que eu fiquei a discernir entre Mega e Giga. Não se perdeu nada. Sim. Por acaso não sei do que é que estou a falar, mas pronto. Epá, também havia um feito a computador que também era fraquito, que eram uns planetas que andavam para o espaço. E há que os gajos encontravam tipo um motor no fundo de cada planeta e andavam também a... Pá, os planetas de guerra. Se eram planetas, o António devia saber isso, exatamente. Se eu vi isso, deve ter sido tão mal que eu devo ter recalcado essa. Eles fizeram aquilo porque primeiro fizeram os necks para as pessoas comprarem. E quando claro, mas os Transformers tios, também, pá. Power Rangers, pá. Assim estamos a falar. Bem, como isto é um programa de cinema, vamos falar do filme dos Power Rangers. Exatamente, do primeiro. O primeiro tem a Rita e tem o Rosé, que é daquelas coisas que já não vejo há muito tempo e realmente tenho vontade de rever. Não revejas. Eu revejo porque aquilo vai ser bom. É como se tu olhares agora para trás para os filmes das Tartarugas Ninja, aquilo continua a ser fixe. O Thanos? Não. O Thanos, o caraças, só um deles é que é mau. Que é aquele em que eles voltam para trás no tempo dos samurais. Exatamente. Agora, quando aparece lá o Vanilla Ice, meu, aquilo é clássico, meu. Aquilo nunca vai ficar datado na vida. Como é que é a música do Vanilla Ice? Já não é. O Go Ninja, Go Ninja, Go. Go Ninja, Go Ninja. Epá, que mau. Ah, eu lembro-me disso. Então, não achas piada, sim. Pá, os Power Rangers. Eu tive uma recaída de Power Rangers para aí há 6 anos, quando andava no 12º ano. Pois fizeram-te uma intervenção. Regressei à infância! Não foi regressar à infância, eu andava com pouca coisa para fazer. E então, na altura, fui sacar a última a temporada atual. Estavas no 12º ano, estavas com pouca coisa para fazer, poupa-me! Eu sou do tempo em que tu não tinhas que fazer os exames todos e que só tinhas um exame de acesso. Tu já entraste a seguir eu e o Tiago. Yep. Sim. Na prática, é uma prova é que te interessava para entrar cá no técnico. E tu também já vês daquela era em que a educação física conta para a média. Sim, mas ouve lá, raios. Estavas no 12º ano e estavas com pouca coisa para fazer e. Ah, deixa-me ir aqui a ver filmes dos Power Rangers. Não tens miúdas nem nada! Opa-me! Eu só quero deixar claro que o Pedro não é a espinha de massa. Não estamos a editar isso. Exatamente. Não é espinha de massa. Eu nunca tive deficiências desse tipo de fala. Mas pronto, eu tive uma recaída de Power Rangers e lembro que fui ver a série que estava a dar na altura. Que a série por acaso até é bastante interessante. E queres que eu diga porque é que fui ver a série? Porque o Tommy, das primeiras temporadas, que era o Ranger Verde e o Ranger Branco, ele entrava na série a fazer Tommy outra vez. Pronto, ele fazia reprise do papel. Ah, era o dos dinossauros. Era o dos dinossauros, exatamente. E depois vi. Maldita SIC. Vermelho era Tiranossauros Rex. Vi os Power Rangers SPD, que ou foi antes ou foi imediatamente depois, mas não me lembro. Depois a partir deixei de ver. Mas pronto, a minha recaída de Power Rangers foi pelo Tommy, que toda a gente sabe que era a personagem mais fixe dos Power Rangers. A minha recaída de Power Rangers foi pelo Tommy. Exatamente. O Tommy era um gajo fixe. Uhum. Era a única pessoa que mas não se lembra. Mas não é nenhuma man crush, é mesmo do gajo ser um gajo fixe. Sim. Ou não aparecia noutra cidade. Epá, não existe nenhuma rapariga que me queira ligar. Eu vou ver o Tommy porque ele é fixe. Eu já falo do amor na segunda parte do programa. Mas o Tommy entrou na primeira temporada como Ranger Verde, se não me engano. Havia um que era no espaço que acho que também era com ele. Posso estar enganado. Aquilo, os Power Rangers, e agora é mesmo Geek Talk. Até não, pai. Não, até... é lá, até... Ok, estás aqui a falar aos fora, Rangers há 10 horas e a coisa. Agora é que é toca. Até para aí, à quarta temporada, há uma continuidade nas personagens. Depois, a partir daí, é que eles começaram a introduzir aquela sequência cíclica de que agora é tipo morangos com açúcar. Que acaba a temporada, vai-se dar a gente embora e vem o pessoal novo. Mas em vez de drama, há explosões. Exatamente. Até à quarta temporada foi o Tommy e os seus compinchas. Epá, a chamar aos morangos com açúcar drama, epá, faz favor. Queres que eu diga o quê? Que é a escola da vida. Sim. Escola da vida. Sim. Ai, ai. Obrigado! Acabaram de desligar a luz. Obrigado. Deve ser que eu acabei de falar de Power Rangers que mostraram-me o caminho. É como a música nos Oscars. Vai resultar. Passando à frente e entrando no início da década de 00. Sim, 00. Os 2000. Que memórias é que têm dessa altura? Qual foi o primeiro filme para maiores de 12 que vocês viram? Ah, ok, está bem. Foi o Jurassic Park. Reação. Maiores de 12 é muito vago. Agora, se disseres Rated R ou assim. Sim. Provavelmente foi os filmes da saga Alien. Eu vi porque o RTP fez uma daquelas maratonas em que eles dão um por dia. Eles de vez em quando fazem isso e fazem com o Batman também. O primeiro filme que eu vi que é para maiores de 16 foi o Sleepy Hollow. Eu acho que é um filme de terror, mas não me calhar. O Sleepy Hollow não é propriamente assustador, aquilo é bastante divertido. Eu adoro Sleepy Hollow. Eu ainda hoje. Eu aquilo tenho é muito em casa, divertido, é muito eu divertido. Eu adoro o Sleepy Hollow. Eu acho aquilo um mimo. O Johnny Depp está espetacular. O Christopher Walken. Até o Casper Van Diem está fixe. Portanto, quando tu tens, sim, o Casper Van Diem fixe no filme, aquilo é um evento milenar. Epá, eu acho os planetas todos alinhados. Eu acho aquilo genial, sem dúvida. Até qual é que foi o primeiro filme que te meteu genuinamente medo? Já que Sleepy Hollow não foi de certeza. Isso eu sei. Foi o Alien? Não. Foi o Chucky, o boneco assassino. Eu sempre tive eu um favor. Eu só vi esse mais tarde. Porcaria dos Macs, mano. Qual deles é que eu vi primeiro? Foi o Taran. Foi o Taran e o Caldeirão Mágico. O Taran saiu em VHS na segunda metade da década de 90. Pelo menos foi reeditado. Foi nessa altura que eu o tive. Ou então. Foi o quê? Ah, pá, estava com o nome debaixo da língua. Portanto, estava a falar assim. Foi a Múmia. Mas a Múmia. Eu tinha também uma data de medo. Entretenimento familiar. Sim, eu sei. Eu tinha uma data de medo que a múmia entrasse pela minha janela e me sugasse a vida e deixasse-me mumificado no chão. Ah, sim. Ele fazia isso para recuperar a vitalidade. Exatamente. Com os carafelhos. Aquilo metia-me bastante medo. Por fora, em filmes, quando éramos mais novos, que metiam medo, vocês já experimentaram ver o Blair Witch Project outra vez? Não. É que eu lembro de ter um imenso medo daquilo a primeira vez que vi. E agora vi há pouco tempo e foi tipo. Porque aquilo não se passa nada. Não assim, se passa nada exatamente. Durante o filme todo. Não aquilo, acontece absolutamente a única sequência nada. Genuinamente assustadora é quando eles. Olá, ele, também é já estás fim, um bocado farto de filmes de. Found footage. Ainda agora vai sair agora o Despertar das Trevas. Que certeza que vai haver um panhonhês aqui no grupo de cinema que vai lá ver, não é assim? Esse panhonhês és tu? Não. É que eu não sou, porque eu nunca vou ver, porque aquilo é de manhã. Ok. Não queres. Ah, pronto, está bem, já percebi. Era uma random boca que não queres enumerar ninguém. Sim. Pronto. Voltando ao Blair Witch, realmente a única sequência que eu acho que é genuinamente assustadora é quando eles veem alguém na casa e deixam cair a câmara. É o fim. Exatamente, é o fim. Mas aquilo em termos de ambiente, eu acho que continua bastante bom. Mas foi um dos precursores do género e não há ali grandes falhas. Sim. Lembro de ir ver o 2 ao cinema, achar uma banhada de tal. Eu não vi o 2. O 2 é o Coffin Rock, mas eu nunca vi. O 2 é horrível. É muito mal. Porque a premissa é engraçada. É pessoal que foi ao cinema ver o Blair Witch e viajam para lá para descobrir se há fundamento naquilo, se realmente se passa lá alguma coisa. Só que aquilo tem uma acaba por ser tão estúpido. Tão horrorosamente estúpido. Mas isso, o Blair Witch 2 faz parte de uma sequência muito, muito má de filmes que eu fui ver sempre ao cinema. Mas isso já é conversa para outra parte. Os filmes do Jason, viram? Qual? Ah, sim, não vi. O único que vi foi o primeiro original, com o Kevin Bacon, que ele ainda é miudito, mas já foi muitos anos depois, não. Ixi, meu Deus. Isso é uma das perguntas de trivia que costuma sair, é qual é que é a assassina no Friday the 13th? Porque não é ele. Sim, eu sei, mas isso aí é o Scream, pá. Isso aí é o início do Scream. O que é o início do Scream? Ah, exatamente, sim, tens razão. Isso é o início sim, do mas é daquelas perguntas que... Que é uma cena genial. Que é com a Drew Barrymore. Exatamente. Exatamente, sim. O Scream também só vi em DVD. E por acaso só vi o primeiro e o segundo. Sido no Correio da Manhã. Não. Eu estou farto de ver o terceiro no Hollywood. Aquilo é tão mau. Aquilo é tão podre. Nunca vi o terceiro e nunca vi o último que saiu. O último adorei. Eu adorei o último. O Scream 4, eu ainda não vi. Adorei aquilo. É tão meta, é ótimo. Sim. Quase consigo próprio. Podia ser muito partida, mas é tão meta. É muita meta. Eu acho que cheguei a ver o Scream depois de ver o Scary Movie, portanto, só depois é que apanhei metade daquilo. Eu mas... também. Eu também vi o Scream a partir do Scary Movie. Pronto. Não, é por acaso eu fiz por sequência. Eu vi primeiro o Scream e depois vi o Scary Movie. Os teus pais não deixavam ver o Scary Movie porque tinha referências a. Não é por causa disso. Eu vi o Scream muito cedo e vi o Scary Movie muito tarde. Apesar de estar toda a gente a falar na minha escola: ah, não sei quantos mais! E lembras-te daquela cena em que ele espeta a faca e sai um silicone? Sabes que o único sucessor decente dessa cena. E eu acho que o Tiago concorda comigo, porque, aliás, isto é já levantar um véu do que vai ser falado no próximo programa. Só houve um grupo criativo que conseguiu superar essa cena, que foi no Crank 2. Sabes o que é que acontece? Na cena do tiroteio no strip, no clube strip. Sim. Epá, a dupla Neville Dean Taylor, eu não vi o Ghostwriter, e isso vai-se falar no programa da manhã, mas eles estão perdoados para tudo sempre, só com base nesses dois filmes. Sim. Eles, sim. Sim, aqueles dois são espetaculares, mas o Ghost Rider, a culpa não é deles. Vamos deixar isto para a próxima semana, mas eu vou deixar esta pergunta no ar. Porque raio é que o Tiago deixou dois em vez de um. Será que ele tem problemas? Podes ver ainda hoje ou amanhã a minha crónica em cinema.ist.to.pt. E com isto vamos para um intervalo. Vamos depois. I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25. But I am still alive. I was a sailor. I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I am still around. I'll always be around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain. But I will remain, I'll be back again and again and again and again and again and again. Bonita canção esta, que me traz muitas memórias do que é o amor. Amor. De também bonito, não é do bonito filme Walk the Line, mas foi o filme que me abriu horizontes para a obra do eterno Johnny Cash. Uhum, boa. É provavelmente uma das minhas biografias preferidas. Biopics. E é aquele. É que não digo aquele, mas é um dos. Seguramente um dos meus 5 realizadores preferidos que se mantém no ativo, que é o James Mangold. Mangold? Mão de ouro? Sim. Mão de ouro. Não. Homem de ouro. Homem de ouro. Man Gold? Não, mão. Mão Gold. Não, é Man Gold. Eu sei que é Man Gold, mas tu tu roubaste uma piada, estava a tentar dar a volta por cima. E agora? Não, eu agora dei a volta por cima e agora vais ter de continuar com o Man Gold. E agora tem que ser o Tiago. Aliás, é o outro homem. A vir-me salvar. Mas pronto, o Walk the Line. O Walk the Line foi um daqueles filmes que... Vamos deixar este plot thread hanging. Queres-me deixar aqui a tentar sair desta encrencada? Walk the Line já foi um filme que já foi visto naquela sequência de idade em que uma pessoa se está a descobrir ela própria. E a descobrir sexualidade. Não, isso não. Também faz parte. Não estava a descobrir o meu... Não estava a descobrir o meu... Não, ele estava a descobrir os Power Rangers desta altura. Por acaso, é na mesma secção, segmento temporal. A minha recaída de Power Rangers e o Walk the Line. Por isso é que ele está a descobrir a sexualidade, sim senhor, fantástico. Epá, palmas. Tiago, segue a partir daqui que eu já. Eu não sei como é que sigo daqui, como aquela música dos Guns N' Roses, Where Do We Go From Here? Ei, qual é que é a vossa frase de filmes preferida? Ora, frase de filmes favorita. Eu gosto muito daquela no Por mais um punhado de dólares. Quando ele diz que havia qualquer coisa de errado com a minha matemática, mas agora já está boa. Não sei se vocês estão a ver qual é a cena, lá para o final. Quando ele está a contar o dinheiro de cada tipo que já matou. Não me lembro. Eu acho que só vi esse filme uma vez e então a minha memória está um bocado fazia. O Bom Maio e o Vilão é bom, mas tens que dar uma volta sim, aos outros. Sim, eu já os vi todos. Mas realmente o Bom Maio e o Vilão é o que vi mais vezes. E então não... Agora não sei qual é que é a minha frase favorita. E piquei aí. Essa é engraçada, sim. Há muitas míticas, mas não sei qual é que é a preferida. Epá, eu sinceramente digo, eu também tenho a dificuldade em escolher a preferida. Mas eu, sem dúvida, o meu insulto preferido é num filme do Adam Sandler, de 95, que se chama Bill Madison. E que basicamente é o Bill Madison, que é um milionário, que é muito estúpido e tem de ir passar a escola, acho que é em 3 meses, qualquer coisa desse género. Eu já vi bocados disso. Isso, sim, era, isso é era muito mal. É da altura era da altura em que o Adam Sandler não era muito mal como é agora. Não é tão mal como era agora. Quando ele tenta seduzir o Al Pacino e consegue num filme, está tudo dito. O que é a carreira daquele senhor agora? Isso é o Jack and Jill, não é? Sim, é assim. Mas atenção. Basicamente ele faz um discurso para a escola, porque ele tem de fazer um discurso que é para poder passar o decátulo académico, estás a perceber? E no fim, o júri, o homem que está a fazer de júri, vira-se para ele e diz assim: Mr. Madison, what you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that you could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul. Isso não é bem uma conta, essa é mais uma boa sequência. Assim. Eu, por acaso, acho que eu adoro isto! Em termos de frase, eu gosto bastante do... todas as tiradas do Aliens com o... Bill Paxton, acho que Game são Over, man. Exatamente. Game essa é das minhas From Mario, bitch. Essa é das minhas preferidas. O Game Over, man, Game Over é mesmo. Se eu estivesse naquela situação, era o que eu faria, meu. Estou completamente lixado. Como é que eu vou sair desta situação? Está, jogo acabado. Pânico. Relativamente a sequências, Tiago, sequências icónicas, aquelas que muita gente não conhece. É, agora nunca mais me lembro nenhuma. Sequências icónicas? Eu posso começar, se vocês quiserem, tempo para pensar. Eu já falei disto várias vezes com o António. Eu, na altura em que comecei a descobrir assim, filmes realmente bons, em vez de me limitar ao que passava na televisão, fiz que é muito fraquinho, fiz uma maratona de ver todos os filmes clássicos de gangsters. Para mim, o melhor filme de gangsters já feito é o Aconteceu na América. Mas os meus preferidos são dois filmes que poucas pessoas falam quando referem os melhores, que são o Casino e o Carlitos Way. Para mim, a sequência do Carlitos Way, afinal, na estação de comboios, toda ela também é feita pelo Brian De Palma, na altura em que ele era uma lenda viva. Era bom, sim. Exatamente, é espetacular. E aquele twist final, que eu não spoil para quem ainda não viu o filme, é magnífico. Não era uma vez na América, mas não era uma vez no Oeste. Tem para mim uma das minhas cenas favoritas de sempre. A abertura. Sim. Aquela parte com a harmónica, exatamente. Que é mesmo muito bom. Já, fixe. Epá, eu sinceramente, vocês estão a falar todos de filmes de gangsters e tiros e porrada. Sabem qual é a minha cena preferida? É aquela sequência do início do filme Up, que é o Married Life. Sim. Que é basicamente. É aquele álbum de fotografias, não é? Não, é a história em que eles. Do Carl e da Ellie. Sim. Epá, eu adicto. Essa cena é de arrasar. Isso é de levar às lágrimas. Exatamente. O up é demais. O up é um excelente motivo para comprar lenços de papel. Sim. Qual é que a vossa... vocês já choraram em algum filme? Claro. Sim. Qual deles? Vá, conta. O Up é já um exemplo. Eu não chorei, eu sou manly, pá. Tu és muito manly. Sim, sim. Eu tenho pelos no peito. Eu não choro a ver filmes. Tá. O Tiago neste momento olha para dentro da minha t-shirt. Olha, mas eu estou com uma turtleneck, não dá para ver. Mas atenção. Diz Superfold. Superfluo. Sim, não, é Springfield. Mas pronto, 19. Não podes fazer publicidade porque eles depois não nos mandam nada. Isto é publicidade gratuita. Springfield! Diz-me um estado dos Estados Unidos que não tenha uma cidade chamada Springfield. Springfield, Texas. Aliás, existe Springfield, é a capital do Illinois. Springfield, Nebraska. Sim, também existe. Houve lá, os tipos do Simpsons escolheram o Springfield como nome do Springfield, exatamente. Porque existe o Springfield em cada uma. Matt Groening não é nenhum tonto, pá. Começa a pronto. Lutar. Futurama é melhor que Simpsons. É. Okay, Futurama é melhor que Simpsons. Continuo. Good news, everyone. Exatamente. Isto é um programa sobre cinema. Atenção. Os filmes do Futurama são bastante bons. Aquele do... Tipo, Senhor dos Anéis não tem grande piada. Aquele do jogo. Sim. Eu, por acaso, esse é dos meus preferidos. É o RPG. Eu acho que é o Bender's Game, não é? É o Bender's Game, eu, por acaso, gostei bastante disso. É. Pá, eu sinceramente... What's up, Doc? Eu só chorei em 3 filmes. Conta. E passo a enumerá-los. Papuça ainda em Tulsa. Já agora, eu sou um fanático por animação. Coisa que esta gentinha toda não é. Mas tu dizes mal do Incredibles e eu acho o Incredibles muito bom. Tu dizes mal de quê? Do Incredibles. Sim. Tu não tens vergonha. Calma. Já isso vamos, é mau e tu devias sentir mal. Já vamos falar do Incredibles. Tá bem. Okay. Papuça e Dentuça, que é a primeira. A cena em que a velhota vai abandonar o raposo à floresta. Número 2, A Vida é Bela, com o Roberto Benigni. Em que, basicamente, a criança que está no fim. Depois de. Do campo de concentração ter libertado e de repente vem um tanque em direção dela e ela começa a gritar: é verdade! É verdade! É verdade! E a terceira cena foi na lista de Schindler, em que ele basicamente ele olha para o pin do símbolo nazi e diz que deveria ter salvo mais uma pessoa. Com aquilo que conseguia arranjar dinheiro para salvar mais uma pessoa. Pronto. Não posso dizer que tenha chorado em filmes, portanto não posso contribuir para este... Olha, o filme que fez chorar X-Men 3, do West Stand. Sabes? Chorei tanto! O X-Men 3, e eu levo muito nas orelhas por estar sempre a dizer isto, mas não é tão mau como toda a gente diz. É, sim, senhor. Não é. Eu tenho um jogo não é. O X-Men 3 tem um problema, que é curto demais. Exatamente. Para a quantidade de personagens que lá está, aquilo devia ser um filme para 2 horas e meia. Aquilo tem para aí 1 hora e 40. Aquilo é mau em história. Aquilo é mau em caracterização de personagem. Tem o que Fênix, é mau é como efeitos é que é mau? Especiais. Tens a Fênix vai com 10 linhas de diálogo. A Fênix nem sequer tem fogo, meu. Mas não é preciso. O Ciclopes morre, meu. Como é que tu matas o Ciclopes? Porque o romance, matando. O romance que os fanboys querem ver é o Fênix com o Wolverine. Mas tu não precisas matar o Ciclopes porque o gajo estragou completamente o franchise com aquela cena. De onde é que tu partes daí? O X-Men 3 é melhor que o X-Men Wolverine. Oh, olha, obrigado. Muito obrigado. A sério. Então, o que é que a sério. A Lama é melhor que a Terra. Diz o botão do porque não te vestes tu. O X-Men 3 não é tão mau como toda a gente. Epá, eu acho que é quase é inferior aos outros dois, mas eu não acho que seja como tão é mau. Óbvio. O Kelsey Grammer está fixe, por exemplo. E é pela primeira vez que nós vemos o Magneto a ser verdadeiramente mau. Aliás, eles disseram que o homem nasceu para o papel e realmente nasceu. Ele entra, ele é a primeira vez que vemos o Magneto a ser mesmo verdadeiramente mal. Mal. Se tu fores a ver, a única coisa que o Magneto faz de mal no segundo filme é basicamente retirar o ferro todo do corpo do outro desgraçado. Achas pouco? E no primeiro filme ele tentou converter os tipos em mutantes. Mas no terceiro filme, a primeira coisa que o Magneto faz quando entra é esborrachar um carro da polícia, mandá-lo para lá, esborrachar o outro carro da polícia, atirá-lo contra o coisa e ainda virar o. Isso é para prender logo os espectadores de início, porque é uma boa sequência de ação. Estás a ver? Isto sim é que é o Magneto a ser awesome. Não te preocupes que no próximo X-Men, que vai ser todo baseado nele, o Fassbender é rapazinho. Que atenção, fazer todo baseado neste X-Men, o pronto, Magneto bem, é a coisa mais awesome a que tu possas imaginar. No X-Men, em qualquer cena, tens o Michael Fassbender a ser awesome. Sim. E um dos melhores bromances também do ano. Também. Aquela One Tear que o Michael Fassbender tem. Sim. Manly, pá. É que eu não consigo imaginar a pensar em nenhuma cena. Tens a cena do banco, tens a cena do saloon, tens a cena do barco, tens a cena do submarino, tens a cena do desgraçado do da desgraçada da antena a girar. E depois tens a cena dos mísseis. Not being awesome was never a choice. A do Sullivan é espetacular. Aquilo parece diretamente sair do Inglourious Basterds da continuação do filme. Assim, aquilo é espetacular. É genial. Eu só no outro dia reconheci o Michael Fassbender no 300. Eu não revejo 300 há algum tempo, mas sei que ele entra lá para consultar o IMDb, porque eu também não... O Michael Fassbender é o tipo que corta o braço ao outro e o tipo diz, vocês vão pagar por isto, as nossas setas vão cobrir o céu, e eu digo, então vamos lutar na sombra. Sim. E não me lembrava para disso. Quem ainda não percebeu, nós somos grandes fãs do Michael Fassbender. Sim. É um man crush todos nós. Man mas crush, por acaso vocês já foram ver o Jane Eyre, algum Jane Eyre ainda não. Shame. Quer ver o Shame, mas não vi o Shame. O Shame ainda não vi, porque só estreou a semana passada. Mas há um filme do Fassbender, provavelmente o primeiro filme que eu vi com ele, que é o Eden Lake? Lake qualquer coisa? É um Lake, Eden, Lake Eden! Lake Eden! Já viste? O quê? Não... É com a rapariga do. Sim. Sherlock Holmes? Exatamente. Exatamente. É o Eden Lake, exatamente. O filme é terror, mas é. Não tem nada de sobrenatural, nem de espíritos, nada disso. É mesmo aquele problema. Também, olha que é difícil. É difícil. Eu só te digo uma coisa. Vai sair agora a seguir um filme que é o Woman in Black e que é uma coisa Daniel. Genial. É divertido do início ao fim. E eu digo-te que é difícil uma pessoa ver no cinema um filme com espíritos. Porque é sempre o maníaco, o psicopata que anda a assassinar pessoas. Mas um filme de espíritos, a sério, em que existe um fantasma e não sei quantos mais, e que não tem de funcionar com uma data de sangue, que é para as pessoas terem alguma reação. É um filme que vale pelos sustos que prega às pessoas. E, sinceramente, digo-te, eu acho que eu adoro esse tipo de filmes. Uma Atividade Paranormal foi um filme extraordinário. Note. Extraordinariamente mau. Foi das maiores ilusões que eu apanhei, mas pronto. Tanto mas é que, atenção, isto aqui não é uma Atividade Paranormal, é muito diferente. O senhor Daniel Radcliffe, eu ainda o vejo como um miúdo. É impossível não o ver como um miúdo. Já olhaste para o Eli Wood, como é que tu consegues imaginar a coisa? Eu no Sin City, eu não consigo imaginá-lo a não ser como o Frodo Baggins. O Eli Wood, o Sin City é espetacular. Sim, cada vez que ele entra, eu ouço sempre na minha mente. Enfim, já nos estamos a desviar temporalmente muito das nossas origens. Então nós íamos por que ano? Vamos para isto de outra forma. Qual é que foi o primeiro, qual é que foram os filmes que vocês viram e realmente acharam? Eu afinal gosto de cinema, não é só ir ver filmes por atividade assim, passageira. Moulin Rouge. Talvez, filme de gaja. Talvez o Matrix. Começando pelo António. Moulin Rouge porquê? Moulin Rouge porquê? Porque aquilo é absolutamente awesome. É de um dos realizadores mais chatos. Não. Hollywood, perdão. Não, Austrália é chato. Perdoem-me a ignorância, mas quem realizou o Moulin Rouge? É o Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. Ah. Atenção. O Baz Luhrmann pode não valer nada por mais nada. Mas o que é facto é que ele tem um sentido de espetáculo que é aquela coisa de awesome. Aquilo é lindo. O Moulin Rouge vale tudo porque é a coisa mais fantástica que possas imaginar. Tu tens tudo. É que existe gente que não utiliza a coisa. Vamos conter-nos um bocadinho. Aquilo é excesso. Aquilo é um filme ótimo para se ver quando tu és teenager. Teenager. Não tive alternativa, porque era teenager nessa altura. Eu a minha embirrância com o filme começou porque na altura, isto é do tempo em que havia só música, em que a MTV passava clipes. E como poderás imaginar, havia uma coisa que estava em constante loop, que era o Lady Marmalade, com aquele super grupo de artistas pop. A Christina Aguilera e a Lil Kim, a Maya. E a Pink. Não, e havia outra ainda. É a Missy Elliott. A Missy Elliott, sim. Missy Elliott, por acaso, é boa artista, mas pronto. Uma pessoa, quando está naquela idade, nós temos mais ou menos todos a mesma idade, é do tipo, hip-hop, isto é coisa de gajo, não gosto, vou hatear aqui esta cena, inflamar, e vou boicotar o filme, que isto é filme de gajo, porque é musical. Epá, eu sinceramente não sei como é que te coisa, eu adoro musicais. Os únicos musicais que são passáveis, que eu suporto, são provavelmente os filmes de animação. Ah pá, o musical também do Brian Palma, que é o Fantasma do Paraíso, é altamente. Nunca vi. É, Chicago, viste? Não, aliás, vi o Chicago, mas não gostei. O que eu acho é que o Chicago... Sweeney Todd! A Sweeney Todd é aborrecido porque as partes musicais realmente são aborrecidas. O Sweeney Todd é fixe, Sweeney Todd é aborrecido! É fixe, mas tu não o voltas a ver na vida. Não! Não, porque RTP ainda não passou outra vez. Mas o Chicago... Não passou outra vez. Poupa-me, eu já ouvi por três vezes na televisão. Não passou outra vez quando não tinha nada para fazer no domingo à noite. Pronto. O Chicago não é filme para ganhar Oscar de melhor filme. É, sim, senhor. Ainda por mais... Quem é que gostarias que ganhasse naquele ano? Não me lembro da concorrência, mas se o Tiago for, tiver a amabilidade de ir ver ao IMDb neste momento, enquanto eu e tu enchemos chorizos, a gente fala já disso. Mas eu até se não estou em erro, o Chicago tem para aí média de 6 ponto qualquer coisa no IMDb. Está em 7.2. É. Exatamente. Fazer aqui um... Isto é explícito, portanto. Sim. Eu, sincero, ganhou 6 Oscars. Pronto, vê lá aí, mais que vê lá aí os nomeados para o melhor filme, se faz favor. Tá bem. Vá lá, por favor, meu Deus, há tanto tempo. Tecnonubes. Então, António, hoje está calorzinho, não é? Sim, exatamente. Está calorzinho para encher mais um chouriço. Vamos encher mais um chouriço. Relevantes, são alheiras. 6 horas e 2 minutos. Os Jogos de Nova York. Olha, um. As Horas, que é um bom filme. 2. O Senhor dos Anéis, as Duas Torres. 3. E o Pianista. E o Pianista. Como é que é possível? Estás a ver? O Chicago é awesome! Então, achas que nenhum destes é melhor que o Chicago? As Horas é uma seca. Apesar do Nicole Kidman. As Horas é um bom filme. A Nicole Kidman faz um papel espetacular, mas As Horas é uma seca. Aliás, eu não gosto nada do tipo desse que fez o Stephen Daldry. Fez o Extremely Loud and Incredibly Close, que eu acho que é uma porcaria. É uma porcaria. Eu não vou analisar a coisa. É um crescendo. Existe o The Reader, que, mais uma vez, tem a desgraçada da Kate Winslet, que faz um papel espetacular, mas é mau! É mau! É horrivelmente mau! É piegas! E depois quer dizer, assim, tipo, Senhores Anéis das Duas Torres, ok, está bem, eles deram aquilo, deram o prémio no fim. Depois, o outro, o Pianista, ok, está bem, é fixe, mas eu não acho que seja assim uma coisa de absolutamente espetacular. E depois, finalmente, o último, que era o Gangues de Nova York. Epá! Não é assim tão bom! Por favor. Então é mesmo, basta ser melhor que o Chicago para. Não! Mas não achas que é melhor que o Chicago? Não acho. Pronto. Então nós concordamos em discordar. Sim. E ficamos por aqui. Eu estava dividido quando vi o Gangues de Nova York. Eu odiava o Leonardo DiCaprio, mas pronto, estava Cameron Diaz. Estava dividido na balança. E o Daniel Day-Lewis ainda não me dizia nada. Qual deles é que parece mais efeminado? O Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio, para mim, parece sempre um miúdo de 14 anos. Sim. A imagem mental que eu tenho dele é sempre uma mistura de Titanic com a praia. Portanto, vai ser sempre assim. Epá, a praia é um trauma. Crepe, não é assim. A praia é um trauma que eu tenho de infância. Aquele filme... Eu nunca vi a praia, mas eu quero ver. A praia do Danny Boyle, não é? A praia do Danny Boyle, é assim, sim. É, senhor. O pior filme que ele alguma vez fez. Aquela cena em que ele está tipo dentro de um videojogo é estúpida. É uma trip. É uma trip, mas é mesmo. Mas o Danny Boyle é um gajo porreiro, já se redimiu. Assim é, como sim, o Mangold, pronto, Mangold fez o Night and Day, mas o resto da obra dele serve para o redimir para tudo sempre. O Night and Day é parvo. Do é muito parvo. Que vem do Walk the Line e do 310 to Yuma. Foi vinha ali num crescendo de sucesso. Pelo amor de Deus, é pura e simplesmente parvo. Deixa estar. É divertido, não é necessário que tu faças sempre coisas geniais. Pá. Sinceramente, o Steven Spielberg também teve direito de fazer 1941 e o Always. E o War Horse. E o Lost World. Mas o Lost World gosto por razões nostálgicas. Eu não considero que o War Horse seja mau, mas podiam estar aqui a falar do Indiana Jones 4. O Mangold fez para mim um dos melhores filmes da década passada. O remake do 3 e 10 para Yuma. É o que nós estamos aqui a falar há 3 milénios. Eu falei agora do 31. E eu estava a olhar para o computador sem ouvir nada do que vocês estão a dizer. Eu estou capaz de atirar aqui este altifalante. Levanta lá isso. Não tens força. Ele teve força. Yeah, mas o altifalante é que se parte todos os pecados quando eu faço aquilo. Pá, eu adoro tanto isso. Olha, estou a controlar lá atrás, portanto tu tens cuidado com o que fazes. Sim, sim. Voltando ao 31 Yuma, acho que o filme... O filme é bastante interessante para já, porque aquilo é western, mas é basicamente aventura. E acho que qualquer um de nós sempre gostou daqueles filmes de aventura que tem uma party, assim falando da RPG, uma party que um gajo é assim, outra é assado e etc. E portanto, Yuma, aquilo é basicamente uma party de pessoal que tem que levar a cabo aquela missão. Tem um médico, sim. Exatamente. O mauzão. É um guys on a mission. É um filme que é um guys on, que se chama, que tem um género que se chama guys on a mission. Pois tem o Ben Foster a fazer performance da vida dele. O homem provavelmente nunca na vida vai fazer outra daquelas. É pena, porque é um bom ator. Sim, eu adoro o Pandora. Eu fiquei desapontado com o Mecânico, porque é filme da treta, e não aproveita bem os atores que tem. E existe uma cena em que aparece o microfone, o boomer, em cima. Isso acontece no fim. Epá, não, mas é que uma coisa é acontecer assim de repente. Outra coisa é tu conseguires ver mesmo o boomer mesmo cá em baixo. A coisa é assim, tipo, vocês não têm olhos, vocês não tiveram a coragem. Ainda por cima aquilo está sobre um fundo que é uniforme. Há mais coisas para fazer, há mais coisas para fazer. Existe uma coisa que é um fundo uniforme. É tão difícil como chegar lá, copiar uma parte da parede e passá-la para cima. Não ficaram sem orçamento? Ou então por favor, o artista gráfico tirou férias? Epá, isso é tão triste. Ai, ai. Epá, há um filme qualquer que teve esse problema recentemente. Eu já não me lembro como é que ele se chamava. Era? Almas Perdidas, ou... Qualquer coisa desse género. Com o Paul Giamatti, como é que sim, se era chama? Sim, era o Cold Souls. Exatamente. Acho que, inclusive, tu meteste o filme no teu top 10 desse ano, se não me engano. Sim. O filme é fantástico. Apesar de estar a ser 5. Aquilo não quer dizer batatas. Eu também meti o Law Abiding Citizen no meu top 10 desse ano e tem 20 e tal por cento no Rotten Tomatoes. E eu não percebo porquê, porque eu acho que o filme é espetacular. E também, também deste 5 estrelas ao Machete e depois também não meteste. Exatamente. Atenção, eu também dei a Los Ojos de Julia, que está com 6.3. Mas é que o Los Ojos de Julia está com 6.3, mas está com 94 no Rotten Tomatoes. Sim, mas isso também no Rotten Tomatoes não quer dizer grande coisa, porque 127 horas, se não me lembro, chegou a ter 100%. E eu achei o filme tipo borderline competente. Não foi particularmente. De maneira nenhuma. O 127 horas é fantástico. Eu é genial. Concordo. O Buried é melhor que 127 agora, horas. Agora, o quem quer ser bilionário é que não. Esse é que não posso concordar que seja um grande filme. O quê? Quem quer ser bilionário. Quem quer ser milionário é genial. Eu não consigo mesmo gostar do filme. Porquê? Conta-me, porquê? Por já não gosto da premissa. Não posso chamar de premissa porque só no final é que vem aquela ideia do foi o destino. Tiveste foi uma sorte do caraças, meu amigo. Foi que tu tiveste uma sorte do caraças sem não se passarem como se passaram. Exatamente, foi o destino. Foi o destino ter sorte. Pois exatamente, foi o destino, pá. O filme é demasiado bonito para mim. E ele teve sorte, porque teve a olhar para a coisa e escolheu logo a primeira resposta, que é o A. Que é, naturalmente, olha, assim, tipo, olha, é a primeira que apareceu, o D'Artagnan, pronto. Sorte. Quantos filmes aliás, Aramis marcaram? Sim. Epá, tenho imensos. Queres começar tu? Eu poderia começar, mas eu não... não conheço. Assim, tipo, poderia começar a falar do Bambi. O teu filme preferido de todos os tempos. Sim, sem dúvida. Ele para acabar este programa... Já tinha confessado isso. Digam-me o filme que vos marcou mais no cinema, que vocês tiveram a semana ou o mês todo a pensar naquilo. Ah, se foi ver no cinema, Dark Knight. O Dark Knight? Dark Knight. Mantendo no mesmo realizador, vendo no cinema, foi o Inception. Eu fui ver com várias pessoas e foi, acho que me lembro, foi dos poucos filmes que tivemos bastante tempo a discuti-lo a seguir ao filme. Claro que depois aquilo é tudo uma história do tio Patinhas e fiquei bastante decepcionado quando vi isso, quando vi esse artigo. Para quem não souber, procure na net, que aquilo é uma história, pronto, que do tio Patinhas da banda desenhada, que aquilo foi mais ou menos reescrito pelo Nolan. E tu, Tiago? O primeiro que me fascinou ao ponto de falar daquilo durante uma camada de dias, até ficar chato, foi o Matrix. Também, mas eu não vi o Matrix no cinema, portanto eu não também, posso contar com isso. Só vi na RTP. Quando tinha para aí 12 anos, não estou em erro. Agora, mais recentes, o Dark Knight é engraçado. Eu não gostei do Batman Begins. À primeira vez eu não gostei. A seguir ao Dark Knight eu revi a Batman Begins e ok. Eu percebi porque é que eu não gostava de certas coisas, mas de resto foi divertido, portanto eu dei-lhe 7. Agora... Eu continuo a achar que o Batman Begins é melhor estruturado e tem melhor ritmo que o Dark Knight. Sem dúvida. O Ra's al Ghul aparece assim tipo a 10 minutos do fim. Bom, agora nós vamos ter de fazer um filme todo diferente. Claro, é um twist... Que tu pensas que não, aquela situação não, já está toda resolvida. Mas é que tu, para fazeres um twist, tens de ter o mínimo de pistas que é para ele continuar a seguir. Quer dizer, por exemplo, no Sixth Sense, tu podes não te aperceber das pistas ao primeiro tempo, mas tu depois chegas lá se tu fores a rever o filme. Tu nos suspeitos do costume também não tens lá pistas nenhumas. Vês só no fim, quando o detetive olha para o quadro atrás dele e vê que estão lá os detalhes todos. Mas se tu fores a ver o filme, não há ali nada que te indique que vais percorrer aquele caminho. Consegues ler com o Bayashi na caneca, pá. Logo no início do filme? Sim. Ah, isso já não sei. Mas lá está, sim, tens de estar atento a esses detalhes. E depois também tens o trade por trás dele, não sei quantos no mais. No início é diferente. Pá, mas, isso no é para ter valor de repetição. Mas no Batman Begins... Durante o filme tu não tens Batman pistas. Begins, no Batman Begins, pura e simplesmente, tens a primeira parte em que é ele a ir à Ásia, depois tens a parte em que ele começa a lutar contra as coisas... contra o crime em Gotham e o Scarecrow. E de repente, assim, tipo, a 30 minutos do fim, chegou ali a Mnison. Ah, agora vais fazer um filme todo diferente. E havia aqui um clímax. Pã! Já está. Final. Assim, tipo, não! Vocês estavam a continuar a história! Porque mas é já não havia muito mais para fazer com o Scarecrow. Ah, agora vamos fazer aqui o show de Michael Bay. Explosões. Os gotes vão todos ao ar, não sei quantos mais. Vamos ter de fechar. Aquilo tem que agradar a vários segmentos de mercado. Meu amigo, mas há uma coisa que tens de começar a perceber. Se não há corpo, tu não vês um corpo morto, o gajo não morreu. Regras da Hollywood. Essa é a primeira pergunta. Se tu não vês o corpo morto, o gajo não morreu. E mesmo assim. Já agora, falando de Incredibles. The Incredibles é outro filme que eu percebo que existem pessoas que o acham divertido, mas aquilo no fundo é as coisas mais redneck que tu possas imaginar. Não, pois é, já tinhas falado nisto aqui no programa, sim. É por isso simplesmente. É um tipo que, basicamente, o vilão, ele quer comercializar superpoderes. E para isso vai recolhendo os superpoderes dos outros super-heróis. E quer dizer, pá, eu não consigo achar piada um filme em que se vê uma criança a matar impunemente 300 mil pessoas e toda a gente achar espetacular. Naquela cena em que tens o... coisa. E depois tens de achar espetacular, e melhor de tudo, não podes dizer, tens de dizer que não a um tipo que está, que quer não só comercializar em larga escala superpoderes, que é basicamente... Que basicamente podes dizer, ah, ia aumentar um bocadinho o crime, só que depois também a polícia iria ter as mesmas armas, portanto haveria também um certo controle sobre a coisa, seria como mais ou menos hoje em dia as pistolas. António. Então o teu problema com o filme é basicamente o quê? Um assunto grave ser tratado com viandade? E depois, assim, tipo, não, calma, é por isso calma, que eu ouvi lá um rapaz. Não, calma. Calma, atenção. E depois, no fim... não só existe aquela coisa de o Estado é mau e não sei quantos mais, de uma razão assim, tipo, processa um tipo por querer salvar outro tipo que se queria suicidar. Pá. Sim. Não, eu não acredito que tenha sido isso que tenha acabado com os super-heróis. E número 2, também eu acho que aquilo é... Tem uma obra de propaganda conservadora. Existem cenas em que eles estão mesmo assim de género, depois dos super-heróis regressarem. Ah, sim, isto agora é que vai ser como nos tempos antigos. Nos tempos antigos é que era bom. E depois assim, tipo... E pá, sinceramente, não. Eu não consigo imaginar como é que alguém... Ok, está bem, é divertido, as cenas de perseguição têm piada, mas é porque o Brad Bird tem jeito para fazer cenas de perseguição e cenas de ação. Aliás, ele fez uma Missão Impossível 4, que eu acho que é uma coisa genial em termos de cinema pipoca, porque era aquele filme que ele devia ter feito desde o início, apesar de ele ter feito o Iron Giant, que eu acho o Iron Giant espetacular. Sim, muita gente não conhece, é um grande filme, sim. Revejam ou vejam. Se não estou em erro, o Vin Diesel faz de Iron Giant. Exatamente. Sim. Num dos melhores papéis num dos melhores papéis que ele fez, atenção. Não tem que ter expressividade melhor... na cara. E melhor de tudo, o Brad Bird, ele está agora a querer fazer um filme sobre o terremoto de São Francisco. Epá, por favor, Brad Bird, não te metas nisso. Tu tens jeito para fazer as pessoas divertirem-se à brava. Ele agora quer fazer um dramalhão. Epá, eu tenho um bocado de medo no buraco em que ele se vai meter. Porque ele, em termos de drama, pá, não é a coisa mais indicada. Ele fez Missão Impossível 4, que é o epítome no ano passado, é o epítome do cinema pipoca. Não sei se é nada ao Transformers, então. Não. Coisa mais atenção. Pipoca é coisa mais pipoca. Três mosqueteiros, que vocês não sabem falar nele. Uma coisa é pipoca e é ser mau, outra coisa é pipoca e é ser bom. Estamos a falar de pipoca, não estamos a falar de mal. A Missão Impossível 4 é pipoca, que é boa. Porque deixa-te coisa, transformas, não é pipoca, não é nada, porque por aí simplesmente não estás minimamente interessado naquelas coisas que queres. X-Men First Class é pipoca e é bom também. Sim, eu sei, mas é que... Não entretei tanto como é o Missão Impossível, porque também é um filme. Não, mas atenção. Tem qualquer coisa aí por trás. Mas é que o Missão Impossível ela não tem nada por trás. Sim, é só claro, calórico. Claro, é só calórico. Uma sequência de sete pinces e no X-Men tens até as questões filosóficas por trás. Sim. Sobre o que é que acaba por ser a xenofobia, etc. Exatamente, sim. Com esse tipo de género. A Missão Impossível 4, tu vais a desmontar aquilo, não tens nenhuma moral por trás, nada, zero. Nem história. Não, nada, tu não tens nada, é uma data de sete pieces coladas umas às outras. Mas cada uma dessas sete pieces é absolutamente genial. Isso é debatível, mas chegamos ao fim do nosso programa, o que é bom porque chegamos agora ao presente. Ui. Foi um prazer ter-te aqui, Pedro. Muito obrigado, Yuki. Até à próxima. Vou cá estar amanhã, porque eu quero ouvir mesmo a discussão entre vocês sobre o Ghost Writer 2. Sim. Amanhã vai estar cá muita gente. Exatamente. Sim. Mega António, party. O que é que há para aqui? Vai haver Prince. E atenção, nós estávamos a falar de Batman ainda há pouco. Agora vamos regressar ao... Não é o Tim Curry. É o Tim Burton. É o Tim Burton que fez o filme do Batman, o primeiro filme do Batman, e o segundo filme do Batman também. Mas estamos aqui a concentrar-nos precisamente no primeiro filme do Batman, de 89. E que supostamente seria para meter o Prince a fazer a música do mal e o Michael Jackson a fazer a música do bom. O Prince fez a música do Joker, mas o Michael Jackson não estava disponível para fazer a música do Batman. Portanto, apenas tivemos a música do Prince. E a música do Prince é genial, que é o Party Man, que eu acho que é hiper divertido. Fiquem-se lá com isso. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? King in town.